No campo de provas, a Ford já comprovou a qualidade. Comprove você também. Venha conhecer a linha 2011 da Ford. Confira. Ford Ka, apenas 24.480. E com mais 2.900, você leva ar, travas elétricas, alarme e para-choque na cor. Fiesta Hatch 1.0 Flex completo, só 31.590. E o novo Ford Focus, o carro que mais vence comparativos. Com som MP3, roda de liga e airbag duplo por 51.790. Vá até um dos distribuidores Ford e aproveite as últimas unidades com IPI reduzido.